Bonjour, Webjet 5898, information hotel. Webjet 5898, ride to copy. Go ahead. 5898, clear to destination, Sierra Bravo, Charlie, Foxtrot, flight level 340, via Upazulu 101TU, breed position, then Upazulu 16. Take off from runway 10, after departure, right turn, dial departure, Leda, then direct breed. Call code 5523, departure control frequency 120.80. Jet 5898, clear to Confins, level 340. Upazulu 10 bridge, Upazulu 16, take off runway 10, right turn. Dial departure, we fly Leda, then we fly bridge. Skog 5523, departure 120.80, 5898. 5898, ready back to correct, come ready. Avalou para push pega acionamento, Webjet 5797. Web 5717, livre acionamento, chame para o táxi, portão 10. Livre, chame para o táxi, 5717. Bravo Taxi, Webjet 5797, com 111 a bordo, 3 horas e 50, alterna com 20. Gente, Web 5717, táxi via Apache 1 no Índia, reporte pronto no ponto de espera, ajustando 0 no meio. Via em frente ponto, Pátio até Índia, ponto de espera da 90, reportará 90 no meio, 5797. Oscar Hotel Kilo, confirme PLB. Oscar Hotel Kilo, ajuste no 0 no meio, autorizado o táxi via Papá, reporte ingresso, pista no 7. Webjet 5898, we'll catch it up in pushback 8-0-2. Webjet 5898, ready, correction, clear to start up, come ready to text. Clear to start up, call you to text 5898. Tá no ponto de 0-0, pronto, Webjet 5717. Webjet 5717, ali mantém pista no 0. Ali mantém pista no 0, 5717. Pushback, saneamento, 6749, o portão 5. Web 6749, livre acionamento, chame para o táxi. Para táxi. Hotel Kilo, ali mantém no 7, reporte pronto para decolagem. Hotel Kilo, na escuta. Só para título de planejamento, o senhor alinha na cabeceira 17 e decola de imediato ou ainda aguarda alguns minutos? Ok, ciente. Web 5717, na escuta? Na escuta. Informo que será o número 2 para decolagem, tráfego 1 com transporte de enfermo que aguarde. Ciente, aguardando 5717. Hotel Kilo, Ivy Via Collagio, no 7, vento 090 grau, 059. Ivy 98, ready for taxi, we have 106, 3 hours 40, Brasília. Roger, taxi until the holding point, come ready, altimeter 1016, web 5898. Finish is 1016, clear taxi, holding short, runway 10, call it ready, 5898. Hotel Kilo decolou 03, chame o controle 120, decimal 80, por favor. 7, 2, 2, 0, 8, 0, lá. Para o táxi 6749, o POP de 124, autonomia 4 horas e 10, alternando com. Confirmando 154. 124. 6749 ciente, táxi via Índia, reporte pronto no plano de espera, ajuste no 06. Táxi autorizado, reporte pronto no 06. Confirmando o PAB 125. Um 125, confirmado para o WebJet 6749. 125, copiado. Bom dia, WebJet, Whisky, Juliette Kilo. Whisky, Juliette Kilo, prossiga. Juliette Kilo se encontra no pátio 3. Por solicitar autorização, reboque para o pátio principal, posição 05. Autorizado, início, reboque, reporte no término, Whisky, Juliette Kilo. Ciente, reporte aí. Direto Aruba, alto do Hotel Kilo. Direto Aruba, alto do Hotel Kilo, grato. Ok, ciente, em coordenação com o controle Salvador, o mesmo vai liberar o senhor dentro dos próximos minutos, ok? Mais 2 minutos no máximo. Livre decolagem 0, vento 080 grau 079. Livre decolagem 7, 7, 7, 7. 5898, clear to line up and wait for 8810. Line up and wait for 8810, 5717, decolou 08, chame o controle 120, decimal 80. 20, decimal 8, 5717. Controle, bom dia, WebJet 5717. Bom dia, 5717, suba 340, saída da EL. 340, pode voar da El Leda, senhor? Obrigado, Leda. Leda, 5717. Gente, mantém com espera. Clear for takeoff runway 10, wind 090 degrees, 0 signal. Clear for takeoff runway 10, 5898. IB 6749, ali mantém 10. Ali mantém 10, 5898 do Whisky Juliette Kilo, um bom dia, bom serviço. Gente, é isso, Juliette Kilo, obrigado. Controle Web 5898, decolado 4500. Sou eu, Matenha, o 340, saiu da El, 5898. 340, Adel, pode voar da El, senhor. Eu ativo. Voar da El, 5. 5 6 7 4 9, close 1 3, chame o controle 1 2 0, decimal 8 0. 2 0 8 0, boa. Controle Salvador, bom dia, objeto 6749, decolado na sua escuta. Dia 6741, 340 na saída da EL. 340 na da EL, 6749. 5717, chame Recife, 1251, alternativa 13325. 1251, alterna 3325, 5717. Autorizado. Tá, é autorizado, 6749. Chame o centro Recife, a frequência 1251, alternativa 13325. 251-3325, essa foi na. 349, chame Recife. 1251, alternativa 1-3325. 1-2-5, 1-3-3-2-5, bom dia.